agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estamos numa nova semana, com novas seleções de fado e com certeza com uma nova vontade de ouvir a alma portuguesa. Estes são os 30 minutos aqui na Antena Web reservados para lhe trazermos um pouco mais deste tesouro que é tão nosso. Deixo-lhe aqui também a sugestão de que nos pode pedir o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos ficar com Parece Incrível Parece, na voz de Júlio Pérez. Depois continuamos com Mãos de Mãe, na voz de César Morgado, um fado que por aqui marca a diferença por ter sido uma dedicatória dos filhos para a falecida Mara na altura e ser também uma lembrança que passamos hoje aqui também em nome de Mara, que esperemos nós que esteja em descanso. E terminamos esta seleção com um fado muito, muito antigo, vamos até ao ano de 1986, O Sonho, Maria do Carmo Torres. Três grandes fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Saudade profunda chaga, feita de um sonho desfeito. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Deixa-nos marcas no peito, que nem o tempo as apaga. Dor que às vezes nos esmaga e nos deprime atrozmente, que a gente não vê, mas sente, como o vento que arrefece. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Parece incrível, parece, mas é certo, infelizmente. Se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, se a saudade se mistura com lagos de ingratidão, mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Mais dura se torna então a mágoa que nos tortura. Então a gente procura sorrir, mostrar-se indiferente, embora fingidamente, porque quando isso acontece, a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto de sua mãe, que viveu radiante uns momentos felizes. vezes, mas logo continuou. As tuas mãos por aí são tão feias assim, cheias de cicatrizes, mas logo continuou. As tuas mãos por aí são tão feias assim, cheias de cicatrizes. No movimento brusco ela as me retirou, disfarçando a sorrir uma amargura infinda. O pai que tudo ouviu, seu filho então chamou, dizendo bem ouvir uma história bem linda. Escuta, era uma vez certo lindo menino, que no berço dormia um sono sossegado. Quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Da malbrada pelito acorreu logo a pobre mãe, que a chama desvairada o seu filho arrancou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. E ela que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. Petis compreendeu toda a lição que tinha nesta singela história, e num sentir profundo beijou a mãe dizendo: as tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Beijou a mãe dizendo: as tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Diga lá ao Senhor Fado. Cama só estava deitada, mas sem poder dormir pus-me a sonhar. Na minha cama só estava deitada, mas sem poder dormir pus-me a sonhar. Eu sonho muitas vezes acordada, e o que sonhei então vou-vos contar. Eu sonho muitas vezes acordada, e o que sonhei então vou-vos contar. Era uma tarde linda, vinham toiros correndo estrada fora para a praça. Era uma tarde linda, vinham toiros correndo estrada fora para a praça. Onde os toureiros vão procurar loiros, entusiasmando ao rubro a populaça. Onde os toureiros vão procurar loiros, entusiasmando ao rubro a populaça. Eu andava para ali entontecida, pelo sol, pela cor, pela algazarra. Eu andava para ali entontecida, pelo sol, pela cor, pela algazarra. De repente, porém, fui atraída pelo doce trinar de uma guitarra. De repente, porém, fui atraída pelo doce trinar de uma guitarra. Era o fado, mas o fado rigoroso, cantava-o a severa com preceito. Era o fado, mas o fado rigoroso, cantava-o a severa com preceito. E a guitarra nas mãos do vimioso, punhanceios de fogo no meu peito. E a guitarra nas mãos do vimioso, punhanceios de fogo no meu peito. Senti-me então fadista como era, arrascou a cigana e quis cantar. Senti-me então fadista como era, arrascou a cigana e quis cantar. Cantei ao desafio com a severa, mas isto, meus senhores, foi a sonhar. Cantei ao desafio com a Saavedra, mas isto, meus senhores, foi a sonhar. Não restam dúvidas de como estas recordações sabem sempre muito bem ouvir. Recordações muito bonitas, que o tempo passa por elas, mas não as apaga. Sem dúvida que não. Vamos prosseguir agora com Lisboa Antiga, na voz de Maria Armanda. Depois ficamos com A Festa na Moraria, um fado de 1964, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos esta seleção com o fado Penélope, já mais recente, mas um bonito fado de Carlos do Carmo. Três grandes fados, três grandes fadistas para si, aqui neste seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Encanto e beleza, sempre formosa a sorrir e no vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo, eternamente a cantar e a dançar de contente. O teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Das festas, seculares procissões, das populares pregões matinais, que já não voltam calão, pôr em praça a juventude manhã chora e reza. É dia da procissão da Senhora da Saúde. Nas vielas do pecado reina a paz tranquila e santa. Vivo uma doce alegria. À noite é noite de fado, tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. À noite é noite de fado, tudo toca, tudo canta, até Rosa Maria. A chorar de arrependida, a cantar com devoção, numa voz fadista e rude, e aquela rosa perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Aquela rosa perdida da rua do Capelão parece que tem virtude. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Sagrado é este fado que te canto, do fundo da minha alma te sedeia. Da noite do meu tempo me levanto e nasço feito dia à tua beira. Nasço feito dia na tua veia. Passei por tantas portas já fechadas, com a dor de me perder pelo caminho. A solidão germina nas mãos da dão a liberdade ao passarinho. Que dão a liberdade ao passarinho. E enquanto meu amor anda em viagem, fazendo a guerra santa ao desespero, eu encho o meu vazio de coragem, fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo o que não quero. Fazendo e desfazendo. estar vivo é tão intensa. Paixão que se alimenta do perigo. E o chão em que se inscreve a minha crença. Só ter por garantia ser antigo. Só ter por garantia ser antigo. Desta forma, caro ouvinte, chegamos ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos terminando, vou deixá-lo com Casa de Fados, que traz-nos bastantes, ou diversos fadistas: Vicente da Câmara, Maria da Nazaré, Carminho, Ana Sofia Varela, Pedro Moutinho, grandes fadistas, entre outros, que por aqui vão passar nesta rapsódia, digamos, de fadistas e de fado. São alguns minutos que lhe vou deixar ouvir este belo tema, este belo fado. Antes de lá irmos, deixo-lhe também a sugestão de que nos pode pedir o seu fado e teremos muito gosto em realizar o seu pedido através de www.radioantenaweb.info ou então envie-nos o seu pedido para geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Peça o seu fado e o resto fazemos nós. Passamos aqui neste programa em que a alma portuguesa canta e fala para si. Até amanhã, voltamos para lhe trazer mais alma portuguesa, mais fados, bons fadistas e belas guitarradas. Fique bem, tenha uma ótima tarde, que tudo lhe corra pelo melhor, cheio de sorrisos, boa energia e, se for o caso, umas boas férias, que assim seja. Se for bom trabalho, igualmente, um ótimo trabalho. Fique bem, fique na companhia da Antena Web, porque nós estamos aqui, totalmente, para si. Até amanhã. Uma amizade perdida nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Só um amigo é capaz, sem receber dar amor. Só um amigo é capaz, sem receber dar amor. Minha mãe, eu canto à noite porque o dia me castiga. E é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. E é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. Minha mãe, eu choro à noite neste amor ai que me afundo, que as palavras da vida já não têm em outro mundo. Por isto sou este canto, minha mãe, tão magoado, que visto a noite ai meu corpo sem destino, mas com fado. Que visto à noite ai meu corpo sem destino, mas com fado. Talvez o fado me diga o que ninguém quer dizer, e por isso eu o persiga que esqueça. Ele não esquece o que eu sou. Por isso, por mais que esqueça, ele não esquece o que eu sou. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer, querer ver-te a toda hora. Passa o tempo de corrida, quando falas e eu discuto nas horas da nossa vida. Tem cada hora um minuto. Deixa de estar ao meu lado e não mais te vais embora. Para meu coração coitado viver na vida uma hora. Para meu coração aquilo que se contava. nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sem sossegada, sob uma fama malvada que a salpicara de lama. A fama às vezes difama, gente boa, gente honrada.